Programa Sequência Máxima. Tá aí o sucesso da Anitta e o Matheus e Cauã, ao vivo e a cores. Vamos ao nosso quadro Momento Saúde de hoje. Gente, só lembrando que no dia 1º de agosto, comemoramos o Dia Mundial da Amamentação. Data criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo assim melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. E é justamente sobre este importante assunto que iremos conversar agora aqui no Sequência Máxima com a doutora Larissa Nani. Ela é mastologista e irá falar sobre este importante assunto. Atenção, mamães! Fiquem atentas e tirem suas dúvidas com a doutora Larissa. Doutora, muito bom dia. Bem-vinda ao nosso Sequência Máxima. Prazer recebê-la e falar um pouco deste tão importante assunto e de grande preocupação das mamães, principalmente as mamães de primeira viagem. E para iniciar a nossa entrevista, qual é a importância da amamentação, doutora? A amamentação é importante tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Para a mãe, além de aumentar o vínculo mãe e filho, ainda diminui os riscos de desenvolver tardiamente o câncer de mama. Já para o recém-nascido, além de ser o alimento mais completo, por possuir nutrientes, vitaminas e anticorpos, diminui a incidência de doenças adquiridas no primeiro ano e processos alérgicos. Entre algumas dúvidas das mamães, doutora, é a seguinte: será que eu vou conseguir amamentar? Sim, todas as mulheres têm condições de amamentar, mas precisam primeiramente querer amamentar e ser instruídas com uma forma de amamentar, orientadas quanto à técnica, a pega, a higiene e tudo mais. Existem algumas contraindicações para a amamentação, como algumas doenças infecciosas, como o HIV, o herpes vírus em fase ativa e em outros casos também. Uma outra situação que as mamães têm bastante dúvidas, doutora, é sobre o leite. O meu leite é fraco. Existe isso? Não, nunca o leite materno é fraco. Inicialmente, logo após o parto, temos o colostro, que tem a quantidade de nutrientes, proteínas, lipídios, anticorpos necessário para essa faixa etária do recém-nascido. Lembre-se que deve-se esvaziar toda a mama para poder iniciar a mama contralateral, que é no final da mama que tem mais lipídios, mais proteínas para deixar o recém-nascido mais satisfeito. Estamos conversando com a doutora Larissa Nani, ela que é mastologista, falando sobre amamentação aqui no Sequência Máxima, no nosso quadro Momento Saúde. E até quando, doutora, as mamães devem amamentar? De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação tem que ser exclusiva até os 6 meses de idade. E deve-se amamentar até os 2 anos. Então é isso aí, doutora. Obrigada pelas informações. Tenho certeza que as mamães estão muito mais seguras, tiraram suas dúvidas sobre este importante assunto que é a amamentação. Forte abraço e até um próximo momento. Lembrando que todas as segundas-feiras temos nosso quadro Momento Saúde aqui no Sequência Máxima. E vamos de música, gente. Está chegando uma grande recordação com Roupa Nova. Música começo, meio e fim. Esta é pra matar a saudade. Segunda-feira tem mais Momento Saúde aqui no Sequência Máxima. Bom dia! A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender. Amor de verdade é feito canção. Qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Entender que o amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar ele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Pronta pra recomeçar.